Late summer 2013. Six guys, some drinks, some bitches, and now, them, and now, again. This motherfucker's back again. Oh shit. I forgot. My letters, my rhymes. Minha vida daria um filme, gênero mudando a cada segundo. Planeta dos macacos e a lapa dos vagabundos. É um documentário ao vivo de tudo aquilo que vivo. Na calada da madruga, na noite dos mortos-vivos. Tô na sua TV de LED, no seu fone, no seu iPad. Walking Dead, cheio de dread, no pesadelo do Fred. Tá na hora do espanto, diz que 007. Os fantasmas se divertem. Animal trouxe head, onde os fracos não tem vez. Papatim fez outro beat, é 400 contra 1. Pra gritar que virou hit. Senhores, Harry Smith, é quando eu brigo com a minha mina. Só que quando isso termina, eu tô pela tela por cima. As Patricinha de Beverly Hill, tão ouvindo o Clone Crew. Latoré Ninja que brilho, pra sobreviver no Rio. Chicha Chong, é meu bom, James Bond, Bang Bong. Nosso bonde é pesadão, mais pesado que o King Kong. Luz, câmera e ação, gravando a cena vai. Ficando com as palavras no meio de uma sessão. A bala minha é de vestir, a ti não tendo bem. Queimando um pouco de neurônio, não tem nada a ver. Luz, câmera e ação, gravando a cena vai. Ficando com as palavras no meio de uma sessão. A bala minha é de vestir, a ti não tendo bem. Queimando um pouco de neurônio, não tem nada a ver. Minha vizinhança é do barulho, aqui não tem nem otário. Levanta a mão, quem quer ser um milionário, vai. Os Clone Crew são tipo os Goonies. Vamos dominar o YouTube, dominar o iTunes. Meu advogado é do diabo, e se depender dele, a gente sempre sai impune. Eu não quero ver meu grupo afundar igual Titanic. Quero mais é que essa seja um hit, totalmente o volume. A carne é fraca, mas a mente é forte pra aturar esses babaca. Eu sou tipo repelé e faço mais um gol de placa. Atrás das linhas inimigas, entre a cortina de fumaça. Eles querem me jogar em Alcatraz. Enfrenta-me se for capaz. Eu tenho um sonho de liberdade e não pretendo viver à espera de um milagre. Luz, câmera e ação, gravando a cena vai. Ficando com as palavras no meio de uma sessão. A bala minha é de vestir, a ti não tendo bem. Queimando um pouco de neurônio, não tem nada a ver. Luz, câmera e ação, gravando a cena vai. Ficando com as palavras no meio de uma sessão. A bala minha é de vestir, a ti não tendo bem. Queimando um pouco de neurônio, não tem nada a ver. Sou Django do Tarantino, whisky dos cappuccino. Corre, Forrest Gump, que os canas tão te seguindo. Lembra, fábrica de chocolate, agora tá vendendo droga. São Cosme e Damião, a filha é tão grande que dobra. A justiça aqui é cega, tamo junto, Ray Charles. Se Deus é brasileiro, ele se amarra nos freestyles. Meu bonde do Jastafari, Jamaica abaixo de zero. O Ali sempre me diz, mistura com cogumelo. Brincando com as palavras do rei.